fecho os olhos, tenho uma surpresa. É mais um brinquedinho da minha natureza. Preste atenção, pois eu não falo outra vez. Eu já fiz mais de 6. Só há uma coisinha que fica ruim. Se você nesse momento não acredita em mim, saia perguntando se eu piso na bola. Agora vem comigo nesse peso que rola. O maestro desse vídeo normalmente sou eu, conhecido dentro e fora como tal espetinho. Agora venha fundo e curta essa emoção. Eu sou o poderoso e pego o céu com a mão. Eu já fiz até chover e consegui relampear. E falo alguma coisa que te faça arrepiar. O maestro desse beat novamente sou eu, conhecido dentro e fora como tal de pepe. Com a potência que eu tenho, por isso não sei nem de onde que venho. Minhas penas uma esteira, no peito um motor, por isso que nunca eu garremo, meu amor. Se tenho um problema, quem resolve sou eu. Por isso me conheço como tal de Pepe. A noite estrelada foi pintada por mim, por isso que vivo mais ou menos assim. De Guaianazes a Cambuci, bem a Lapa, Opaí, Vila Sá de São Bernardo, São Caetano e Sapoti, percorrendo esse caminho que é todo meu. Sou um rapper conhecido como tal de Pepe.